Este mês fizemos uma dinâmica de empreendedorismo na ONG Sonhar Acordado Jundiaí. O grupo era de 30 voluntários. Dividimos aleatoriamente em 4 equipes. Cada equipe seria responsável por elaborar rapidamente um pequeno projeto e vendê-lo a nós, os moderadores. Tiveram 5 minutos para elaborar o projeto. Ah, um dado importante. As equipes representavam empresas do segmento de direito, engenharia, agronegócio e universidade. Eles então começaram as vendas. O primeiro grupo tentou nos convencer de que precisávamos dos serviços de advocacia deles para o nosso problema. Eu nem sabia que tínhamos um problema. O segundo grupo queria montar um prédio, mas não sabia quanto isso ia custar ou o que implicava. O terceiro queria trazer um esquema de frutas o ano todo para a cidade. E o último queria uma universidade acessível para todos. Ok, todos nos trouxeram ideias muito boas, que o mercado está cheio. Tudo bem, nós os induzimos ao erro. Agora, na segunda parte, nós os induzimos ao acerto. Então, apresentamos o Golden Circle. Quer saber também? Vem com a gente. Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, queria avisar que a descrição deste episódio está toda no site, assim como os links, referências e bibliografia. Lá também você encontrará outros artigos complementares, podcasts de cenas curtas, galerias de fotos e muito mais. Acesse gcosta.com.br. O Teatro do Povo é um local, um espaço feito para você, para mim, para o povo. Por isso, ele só acontece através da ajuda de alguns parceiros. O primeiro é a ONG Sonhar Acordado de Jundiaí, de onde sai o tema do mês, as reflexões através dos debates que temos em mais de 5 instituições com os mais de 100 voluntários, que mês a mês promove o amor, o carinho, os valores humanos para crianças e adolescentes. Nossa segunda parceira é a Rafaela Romanato, responsável pelas fotos do site, pela galeria e pela pintura da capa deste episódio. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela na nossa galeria de fotos no site acessando em gcosta.com.br/galeria, onde também estão os seus contatos. Se você quer anunciar, mandar uma sugestão de tema para debate, como fizeram no Instagram este mês, fazer parte de algum episódio ou apenas jogar conversa fora, mande também mensagem de voz para o WhatsApp 11 996716996 e nos ajude a fazer deste teatro cada vez mais do povo. Olha, existem dois tipos de lidar com a humildade. Ah, aliás, esse é o tema de hoje. Eu costumo dividi-la em duas partes. Aquela que sabemos o que é, que na verdade não é bem assim e de toda forma não vivemos normalmente. E a outra é aquela que a gente acha que não é, viu? Mas é. E também não vivemos normalmente. Ou então, mais simples que isso, uma negativa e uma positiva. Mas quer saber? Hoje vamos trocar essa música de fundo, vamos colocar uma mais divertida, afinal, a humildade é uma virtude, e virtude nos devem colocar para cima. Troca o som, DJ. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as próprias fraquezas e limitações e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade das pessoas que não tentam se projetar sobre os outros nem mostrar superiores a elas. Essa que acabo de apresentar é a humildade negativa, ou aquela que sabemos o que na verdade não é bem assim, e de toda forma não vivemos normalmente. Essa é a humildade que sempre ouvimos falar, a de reconhecer as fraquezas, de saber colocar no seu lugar, de abaixar a cabeça, certo? Errado. Bom, pelo menos, não totalmente certo. Aqui vou dividir a definição em duas. A primeira parte refere-se a você conhecer as próprias fraquezas e limitações e agir de acordo com essa consciência. Conhecer é diferente de reconhecer, e na humildade, os dois verbos se fazem necessários. O primeiro implica autoconhecimento, reflexão, saber qual a sua essência e missão na vida. E ao saber isso, vamos descobrir pontos fortes, pontos neutros e pontos fracos. Conhecer é o primeiro passo. O segundo é reconhecer. E ao se deparar com um ponto fraco, podemos ter duas atitudes: encará-lo como algo a ser superado ou encará-lo como um beco sem saída. E nos becos sem saída, a solução é dar meia volta e recomeçar. Existe uma qualidade que não faz parte da minha vida, e essa qualidade é dançar. Em minha trajetória como ator, deparei-me com essa fraqueza. Para mim, dançar era um beco sem saída ao qual dei as costas com muita naturalidade. Mas, ao subir em um palco e perceber que o conhecimento do meu corpo por completo me faria um melhor ator, mudou minha visão de beco sem saída para desafio a ser superado. Já aquela vontade de ser lixeiro que eu tinha aos 7 anos de idade definitivamente ficou para trás. Percebe a diferença entre um e outro? A humildade nos faz conhecer e reconhecer as nossas fraquezas e nos dá coragem para expô-las quando se faz necessário. É a virtude que encara as fraquezas da vida como parte dela e não como obstáculos. Assim, por exemplo, quando descemos à praia e o tempo vira, chove durante todo o feriado prolongado, um ser dentro de nós impede de postar uma foto no Instagram. Quando na verdade, podemos e devemos estar felizes em qualquer lugar, independente das fraquezas que se apresentem. E ainda mais quando não temos poder sobre elas, como no caso do clima. A segunda parte da definição é importantíssima e se refere ao podcast número 2, Dignidade. Refere-se à qualidade das pessoas que não tentam se projetar sobre os outros nem mostrar superiores a ela. A humildade não verdadeira é aquela que se projeta ao dar uma moeda ao morador de rua, ao dar um agasalho e vem acompanhada daquela frase: descemos ao nível dele para ajudá-lo. Meu amigo e minha amiga, se alguém foi ajudado ali, foi você. Porque quando você tem um ato desse com um morador de rua ou qualquer outra pessoa, não há rebaixamento, mas elevação. Elevação de ambos à qualidade de pessoa, ao mesmo patamar. Isso é dignidade. Isso é humildade. Aqui voltamos à dinâmica do grupo. Apontamos as falhas de cada grupo. Eles estavam vendendo produtos finais, produtos que qualquer empresa tem. Eles não estavam vendendo o principal, o porquê. Então, apresentamos para eles o conceito do Golden Circle. E para você ouvinte, deixo o link na descrição do episódio de uma matéria explicando direitinho o conceito. Ou quem sabe, não fazemos um podcast sobre isso? Vou anotar isso aqui. Bom, enfim, a grosso modo, o Golden Circle, ou Círculo de Ouro, se refere à sabedoria de começar qualquer empreendimento de dentro para fora. Começamos então pelo porquê, passamos pelo como e finalizamos com o quê. Oferecemos então aos participantes 4 novas empresas: trabalho com crianças, empreendedorismo, viagens e meio ambiente. E agora, eles escolheriam qual empresa queriam vender. Dividiram-se em grupos e descobriram qual era a essência que queriam vender e começaram pelo porquê. E eu digo para vocês, como eu queria que essas empresas apresentadas fossem reais. Isso eu falo porque existe uma segunda humildade e é dessa que eu gosto mais. É aquela que a gente acha que não é humildade, mas na verdade é. E infelizmente também não vivemos. Humildade é a virtude que nos leva a perceber as qualidades e dons que temos, a desenvolvê-los e a colocá-los a serviço dos demais, a avaliá-los de forma justa, ou seja, sem valorizá-los demais, vangloriar-se deles e muito menos diminuí-los. Rapazes, ajustem as poltronas porque essa passagem foi profunda. Vamos dividir isso em partes, ok. Se anteriormente falamos que humildade é conhecer-se e reconhecer-se nas fraquezas, isso também inclui nas potências. Se você conhece um dom seu, reconhece que é capaz de usá-lo e não o faz, meu amigo, isso sim é uma tremenda falta de humildade. Porque ninguém acende uma lâmpada para deixá-la escondida. E conhecer e reconhecer os dons implica desenvolvê-los e colocá-los em favor dos demais. Opa, cheguei no meu ponto preferido. A humildade sem obras é morta, assim como a fé sem obras é morta, assim como a dignidade sem obras é morta e assim como todas as virtudes sem obras são mortas. Conectando com a dinâmica, nossos voluntários se analisaram. Se conheceram com seus dons e reconheceram em qual empresa queriam estar. Eles tinham o porquê da vida deles muito claro. Desenvolveram a empresa não pelo produto, mas pelo que queriam que ela fosse. Eles tinham o porquê da empresa agora também. E aí, ficou fácil vender o peixe, não é? E aí? Pergunto, quais são os porquês que movem a sua vida? E as coisas que faz todos os dias? E se lembrarmos do episódio piloto, onde a fé está ligada com a esperança, em função de chegar no amor, temos a esperança como orientadora da humildade. Dessa forma, quando achamos que nossas qualidades são excessivas, precisamos de temperança. E quando achamos que não temos qualidades, precisamos de fortaleza. E sabe com o que mais a humildade está conectada? Com a verdade. Mas toca o terceiro sino, porque a nossa peça vai começar. Ah, o circo! Toda vez que o circo chega na minha cidade, eu dou um jeito de ir até ele. E levar os meus sobrinhos, é claro. A magia que acontece sob a tenda é algo indescritível. A foto da capa deste episódio foi uma captura que a Rafa fez em uma apresentação que fizemos em uma grande festa do Sonhar Acordado. E aquele dia foi mágico, porque as crianças riam, brincavam e brigavam com a gente. A apresentação foi de 15 minutos e durou mais de 2 horas, pois ficamos andando pela festa fazendo a alegria daqueles pirralhinhos. Mas o palhaço não é só sorriso. Aliás, o sorriso é a máscara do palhaço escondida atrás do nariz vermelho. Através de uma piada, um palhaço traz verdades, e medos, e desafios, e angústias, e soluções. Assim, quando ele se atrapalha todo com uma cadeira, e cai, e pula, e é enganado pelo objeto imóvel, ele não está dizendo que é um bobo, mas que a vida é cheia de obstáculos, e que às vezes um olhar calmo de fora pode solucionar um problema tão simples como uma cadeira. Que às vezes basta entender que aquele momento é passageiro e que você é maior que ele, maior que a cadeira imóvel. A cadeira é uma verdade na vida do palhaço, mas a incapacidade de dominá-la não. Dessa forma, o palhaço reconhece sua fraqueza naquele momento e busca uma saída, uma alternativa. Ele precisa quebrar aquela crença. Na psicologia, o termo conhecido como crenças se refere ao estado psicológico que adotamos e nos detemos a uma proposição ou premissa para a verdade que construímos durante toda a nossa vida. Ter essas crenças não é um problema. O problema é como elas regem a nossa vida e o tamanho da importância que damos a elas. Uma crença minha sempre foi a incapacidade de dançar. E este mês, ao ver minha pequena sobrinha dançando em um palco pela primeira vez, a felicidade tomou conta de mim e pensei: como eu quero fazer isso também? Era uma crença sendo quebrada. No entanto, o meu corpo ainda é resistente aos passos da dança, o coração ainda acelera e o rosto fica vermelho de vergonha. Mas não importa, eu tenho uma nova verdade que me guia, uma verdade que, mesmo que não seja respondida pelo corpo, é guiada pela razão. E a fé, meu amigo, é a aceitação da mente e do coração a uma verdade que a transcende. No teatro, a humildade é ser exatamente aquilo que deve ser. Todos dizem ao artista que é difícil ser artista, mas poucos entendem que para ele é muito mais difícil não sê-lo. Li isso um dia e me fez muito sentido. O artista que deixar de ser artista estará cometendo um gigantesco ato de falta de humildade. Porque o mundo precisa de cultura, precisa de sabedoria, precisa de alegria, precisa ser alertado sobre os valores do amor, sobre a liberdade, sobre o bem comum, sobre a misericórdia, sobre a justiça. Humildemente peço a você, artista, seja artista. Humildemente peço a você que conhece um artista, ajude-o a ser um artista. O teatro se baseia em uma única virtude: a verdade. E falaremos disso mês que vem. Porque este mês entraremos nos estudos e reflexões sobre a humildade. Vamos subir o som para a reflexão final, mas antes de mais nada, a descrição deste episódio você encontra no site gcosta.com.br/03, onde também pode deixar seu comentário. Mande mensagem de voz para o telefone 11 996716996. E para finalizar, uma frase do gênio Leonardo da Vinci: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto as cheias as abaixam para a terra, sua mãe.